Saudações alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatio. Todas as segundas e sextas-feiras aqui no YouTube. Vocês pensaram que ia falar Facebook, né? Aqui no YouTube, nosso canal Verdazo 1914 crescendo, já ultrapassamos a marca de 5 mil. Ultrapassamos e deixamos longe já, né? Já passou muito dos 5 mil, graças a vocês. Muito obrigado. Se você não está entre eles, tá esperando o quê, maldito dromedário? Vai lá e senta o dedo nesta bagaça. Sininho, assina o canal e recebe notificação de quando tiver live. Tem as lives já tradicionais e eu já estou começando a pensar em fazer umas lives extraordinárias, né? Quando acontecer alguma coisa, entra a qualquer momento, manja plantão da Globo. Então, fazer esse negócio aí. Saiu um negócio importante, a gente faz uma live. Vamos ver se a gente engrena isso daí. Eu quero informar vocês que eu estou detonado, tá? Eu tomei vacina contra a febre amarela faz 5 dias. E os efeitos colaterais são previstos para aparecer em 5 dias depois que toma, né? Não sei se vocês já tomaram. Se não tomaram, tomem. Ah, eu não dei bola, né? Que efeito colateral, cara? Ah, mas veio na testa. Parece que eu fui atropelado e o cara ainda deu ré de novo para ter certeza. Mas vamos fazendo aquele esforço semanal. É só mais um, né? Para fazer essa nossa atividade e não ficar para trás. Afinal de contas, tem muito assunto, não dá para deixar para trás. Por mim, sinceramente, eu tava deitadão na cama, sabe, tomando um suquinho para me hidratar, mas não tá dando. Mas não dá para deixar para trás. Começa com o jogo de ontem, né? Eu não vou falar exatamente sobre o jogo, porque eu já falei no pós. Mas teve polêmica, né? Eu não achei que ia dar polêmica. No pós-jogo, né? Eu não achei que fosse dar bafafá por causa do Dudu não comemorar o gol. Eu fico estupefato cada vez que um caso desse aparece. A torcida do Palmeiras levanta polêmica por causa disso. Eu sou do tempo que você xingava jogador quando ele errava o gol, não quando ele fazia o gol. Ah, mas é muito mimimi. Cara, até pode ser, mas ele meteu o gol, cara. Ele pode fazer o que ele quiser. O que ele não pode é xingar a torcida. Não pode fazer igual o Diego Souza fez. Ele não pode meter um gol e sair metendo o dedo pra torcida. Ou fazer que nem o Valdívia, né? Que pegou e mostrou o Valdívia Júnior pra galera. Não, né? Isso não. Mas, porra, sair e ficar em silêncio, cara. Eu acho que o que fizeram com ele é uma palhaçada muito grande, né? Ir lá no Instagram dele, mexer em foto da família dele. Tem cara que sabe lidar com isso, tem cara que não sabe. A gente tem que respeitar as diferenças. Eu, se eu fosse ele, sabendo que não sabe lidar direito com esse tipo de coisa, sabendo que as pessoas são mal educadas, e olha que é palmeirense, hein? Imagina se não fosse. Isso até me faz pensar que, de repente, pode não ser mesmo, tá? Mas depois a gente estende essa conversa. Me lembrem, tá? De estender essa conversa. Mas, pô, se o cara sabe que não lida bem com esse tipo de crítica imbecil, não é crítica, né? Eu ouvi muito comentário hoje, justificativa. Pô, o jogador não consegue lidar com crítica, então tá na profissão errada. Peraí, cara, isso não é crítica. O que fizeram é muito além da crítica. Não estão falando, ah, você joga mal, ah, você errou o pênalti, ah, você... Pô, estão entrando na foto da família, cara. Isso não é crítica. Para e pensa. Você, imbecil, idiota, que está fazendo isso, para. Ah, o Dudu não é ídolo. Tá bom. Ídolo é uma coisa muito pessoal. Cada um tem os seus. Não existe uma regra, ó, fulano é ídolo a partir do momento que fizer isso, e aí só... Não existe regra, ídolo é uma coisa pessoal, quem quer ter o Edmundo como ídolo, que tenha, quem quer ter o Valdívia como ídolo, que tenha, quem quer ter o Diego Souza como ídolo, tenha. Cada um com a sua, cara. Quem quiser que o Dudu seja ídolo, é o Dudu. Então, é, sabe, fica muito essa de, ah, o Dudu tá se achando, é mimizento e tal. Tudo bem, cara, mas ele foi lá e meteu o gol. Pega os números dele, pega a performance dele. Ah, mas ele errou 2 pênaltis. Tá bom, errou 2 pênaltis. O Evair também errou mais pênaltis que ele. Ah, mas ele errou no final. Tá bom, cara, mas ele errou e não é por isso que a gente vai mandar ele embora. Não é só por isso, sabe? Se você mandar um cara do quilate do Dudu, do que o Dudu representa, o cara precisa fazer muita merda, né? E não errar. Um erro durante o jogo é um erro, cara. Sabe, é futebol, é esporte. É, eu acho que o Palmeiras podia ser um pouco mais previdente e estabelecer regras mais rígidas para o uso de rede social para não dar margem. Infelizmente, a gente vive numa sociedade em que os jogadores já não têm muito preparo. Os torcedores, menos ainda. Então, o potencial para dar uma merda é gigante. Então, para quê ficar se expondo, principalmente em momentos difíceis, momentos tensos? Então, assim, a culpa não é do Dudu, de tudo isso daí. O menos errado é o Dudu, tá? Não estou botando a culpa nele, tipo, ah, que nem aquele papinho de, ah, a menina foi estuprada porque estava com decote, então a culpa é dela. Lógico que não, né? É, e também não é culpa do Dudu, que ele errou o pênalti. É inacreditável o que torcedor tem na cabeça para entrar numa rede social e falar assim, vou xingar o Dudu. Só se for ação orquestrada por corintiano. Aliás, se tiver corintiano aí assistindo, fica quietinho, porque se falar, tem um exército de estagiários só, ó, cortando, tá? Então, quer assistir? Assiste, mas ó, caladinho, tá? Cala a boca. Tá, gambá? Pensa que eu venho desarmada? Tá tão louco? Então, assim, rede social é uma coisa que jogador ou tem muito preparo ou fecha, cara. Fecha. Ou nem usa. Não é nem fechar o comentário. Não usa. Pra quê? Né? Faz uma conta fake. Faz uma conta com a cara do Darth Vader. Em vez de pôr Dudu, põe Eduardo Pereira. Eduardo Pereira, 7012. Sei lá o que significa esse número. Pronto. E aí só os amigos, as pessoas conhecidas de verdade, vão ter a rede social. Ele pode ser uma pessoa comum e ter uma rede social comum. Sem se expor, sem colocar fotos e tal. E pronto, e segue a vida, sabe? Eu acho que tem que ser assim. Outro exemplo que aconteceu foi outro imbecil. Esse sujeito é um idiota completo. Eu não sei quem é. Dizem que ele é sócio do clube. Dizem que ele é até influente. Eu nunca ouvi falar desse cara. Um cara que foi no Twitter e falou assim, porque eu tava na fila, no aeroporto, atrás dos jogadores, eles estavam reclamando de usar o uniforme. E citou nominalmente o Keno e o Tietê. Vamos supor que seja verdade. Vamos supor que seja verdade o que o cara falou. Pra quê? Pra quê ir na rede social e jogar a merda no ventilador? Ah, porque torcedor é a gente que é o Palmeiras, jogador não tá nem aí. Pô, todo mundo tá cansado de saber disso. Pra que criar uma polêmica dessa? Ah, tava com raiva e fui desabafar. Ah, vai pra... Puta que pariu. Sabe? Tem que ser muito babaca. Então, se você que é o cara que escreveu e tá vendo, você é um babaca, você é um idiota. E pior que esse eu sei que é palmeirense. Sei não, né? Me falaram que conhecem ele, que o cara é palmeirense. É burro demais. Então, assim, já tá difícil, né? Já tem bombardeio de tudo que é lá. É tribunal, é imprensa, é juiz. E a nossa própria torcida tá fazendo cagada. Aí você vai reclamar, o time não engrena. Puta, mas também levando cacetada de tudo que é lado, vocês querem que o time, sabe, voe em campo? Ajuda, cara. Dá uma força pros caras em vez de, sabe, de ficar minando o trabalho, de ficar sabotando o trabalho. Então você que entra na rede social para encher o saco. O jogador nem devia entrar em rede social, começa por aí, mas é meio incontrolável isso, né? O cara tem celular, não tem como evitar isso. E exatamente por isso é que o torcedor tem que ser mais esperto e evitar. Eu nunca, nunca vou entender qual é o gosto que um lazarento tem de entrar numa rede social e xingar os jogadores do próprio time. Vai ajudar o time no quê fazendo isso? Vai ajudar o adversário, seu idiota. Eu tô meio puto hoje, vocês já devem ter percebido, né? Ainda bem que o Palmeiras ganhou. Tem assunto, né? Teve, que mais que teve? Teve esse negócio aí da federação, TJD, fez o que todo mundo esperava, indeferiu, arquivou por falta de provas, falta de evidência, como se não tivesse evidência, sabe? É uma palhaçada e torcedor jogando contra, né? Os caras pisando na nossa cabeça, arregaçando, tirando um campeonato da gente na mão grande. E em vez dos palmeirenses se unirem, ficam aí sabotando o trabalho, cara, é impressionante. Então a federação fez do que já era esperado, só que ao mesmo tempo saiu, e isso foi muito legal, né? O Palmeiras vazou para a imprensa já alguns resultados preliminares da investigação da Kroll e já começou a deixar nego com o negócio travado ali, né? Aquilo que eu falei no último programa, não vai passar nem Wi-Fi. Porque agora pegaram foto, começaram a vazar as fotos, ó, tá aqui, ó, o cara vendo o celular. Ah, mas não prova nada, o que ele tava fazendo com o celular? Mas não pode estar com o celular, é regra, é regulamento. Já maculou o ambiente já tá contaminado. Os advogados vão saber o que fazer com isso, tenho certeza. Então o Palmeiras tem que ir até o fim. O TJD arquivou, mas é a primeira instância. Aí você recorre ao pleno do TJD, também não vai nada, e vai juntando prova. Porque esse material da Kroll não entrou nessa primeira avaliação, né? Mas vai entrar no segundo, o tribunal totalmente dirigido, não vai dar nada. Vai para o STJD, para o pleno do STJD, aí é no Rio. E também não vai dar nada, porque também é tentáculo da mesma organização. Não se iludam que vai acontecer alguma coisa. Mas o fato de ficar tendo rodadas e rodadas e rodadas de denúncia, eu acredito que deve ter até um cronograma de provas novas que vão surgindo para manter o assunto sempre quente. Você não pode jogar tudo de uma vez, porque senão morre. Joga fotinho hoje, daqui duas semanas joga mais prova, daqui um mês joga mais, e deve ter um monte. E deve ter um monte. Então, por enquanto, eles estão só nas imagens. Quero ver quando eles quebrarem sigilo de telefone. Nossa Senhora, o que vai aparecer? Então, o Palmeiras tem que ir até o fim. Fazer todo o barulho possível para mostrar que está havendo um esquema absurdo a favor do Corinthians para eles ganharem título, cara. Como disse o presidente deles, no futebol se não roubar não ganha. Para eles é assim, para eles é normal isso, para eles é o comum isso. Então, deixa eu só dar uma divulgada aqui no Twitter. Aham. Então, pessoal, o que eu tava falando mesmo? Ah, da Kroll, né? Então tem um esquema. Tem um esquema a favor do Corinthians, todo mundo sabe que tem. E aí aconteceu aquele suposto pênalti, aquele suposto gol anulado, né? E também um suposto pênalti. E aí os canalhas, tá? Corinthians, né? Eu já perdi completamente o respeito por qualquer um dessa raça. É canalha, canalha, sem vergonha. Os caras vêm falar que, e aí, ganharam com um gol anulado do Inter. Os caras querem dizer que é a mesma coisa, o que eles fizeram, e um erro do juiz, bandeira, na verdade, que não marcou um impedimento. Vamos lá. Quantos impedimentos o Palmeiras teve no seu ataque que não eram e que era gol? Na rodada passada mesmo teve. Contra o Corinthians teve, né? O Keno e o, sei lá, o William iam sair na cara do gol. O William e o Borja, né? Iam sair na cara do gol lá em Itaquera, ia ser 2-0. Quantos impedimentos tiveram? Então, isso é erro do juiz. No caso, quando é contra o Corinthians, a gente já não pode mais imaginar que é erro do juiz. Porque é toda hora para eles. Agora, para todos os outros times, é aquele negócio que a gente cansa de ouvir. Os erros acontecem para todos em quantidades iguais e se anulam. Menos o Corinthians, né? Tem um outro time que é sempre um pouco mais favorecido também. Principalmente Flamengo e São Paulo, né? É, que já tem os seus esqueminhas também, ou já tiveram. São Paulo já não consegue mais porra nenhuma hoje, né? São Paulo tá praticamente um time pequeno hoje. Mas eu acredito em erro, assim como o juiz errou de deixar o Gabriel Dias concluir pro gol num lance aos 4, 5 minutos dentro da pequena área. Ele tava impedido também. Então, cadê o esquema? Se tivesse esquema, o Gabriel Dias jamais teria finalizado aquela bola. Foi pra fora, porque ele é ruim, mas... Não tem esquema, é erro. Erro contra o Palmeiras, erro a favor do Palmeiras. Pênalti do Lucas Lima no Nico Lopes. Pênalti o cacete. Não foi pênalti nem a pau. Não foi pênalti, esse é o ponto. Se tivesse sido pênalti, fala, foi pênalti, o juiz errou. Agora, vem falar que o Palmeiras agora tem um esquema a favor de si, é muita canalice. Sabe? De vir corintiano, vir falar esse tipo de coisa aqui. Então você que é corintiano, que tá vendo, você devia ter vergonha nessa cara. Você devia ter vergonha. Você devia ter vergonha de falar qualquer coisa de vitória, de título pra qualquer pessoa, porque é uma vergonha que vocês estão fazendo. Vocês estão acabando com a porra do futebol. Vocês não estão acabando dentro do campo. Vocês não estão ganhando o jogo. Vocês estão manipulando a porra. Não tem graça assim, caralho. É isso que vocês vão ensinar pros filhos de vocês? É isso. Pô, então você é um lixo, cara. Você é um lixo. Eu tô muito puto, cara. Então, assim, a gente não pode aceitar jamais que venham colocar no mesmo saco o que aconteceu há 2 semanas e o que aconteceu ontem. O Palmeiras votou a favor do árbitro de vídeo. Quem que votou contra? Quem que votou contra o árbitro de vídeo? Então, bota na conta de quem votou contra o árbitro de vídeo que o lance de ontem não foi... Não foi revisto? Mas por que que não? Porque aí quando tem árbitro de vídeo, o juiz nem apita. Porque ele sabe que vai ter o árbitro de vídeo se tiver dúvida e ele deixa o lance seguir. Aí o que que ia acontecer? O Damião ia chutar pro gol e aí o Jailson ia pular nela e provavelmente defenderia. Tá? Só que o juiz apitou. No dia que o juiz apitou, o Jailson já deu aquela caída. Pô, a gente tá ganhando. O goleiro cai, ele já ganha tempo. Só de cair e levantar, ele já ganha 5 segundos, 10 segundos. O Jailson é mestre nisso, vocês sabem. Então ele pulou para deixar a bola entrar mesmo. Ó, tá parado, vamos ganhar tempo. Aliás, o que faltou para o Palmeiras fazer isso? Só o Jailson e o Keno souberam fazer isso. Aliás, voltando no assunto do Keno. Então o idiota foi lá falar que ele não vestiu a camisa. E ele respondeu na rede social. Né? O Keno também. O Keno respondeu e falou, mentira. E deu um esculacho no cara. E bem dado. Então, assim, a gente tem que parar de jogar contra a gente. Já tem muita gente jogando contra o Palmeiras. A gente não pode fazer isso. Ai, você passa muito a mão na cabeça desses caras. Tá bom, você quer o quê? Que jogue pedra na cabeça deles? Aí eles vão jogar melhor? É isso? Vamos mandar todo mundo embora agora em abril e vamos contratar um time novo? É isso? É isso? O que que você tem na cabeça? Ah, você tá muito puto que o Palmeiras perdeu do Corinthians? Porra, você acha que eu tô feliz, cara? Você acha que eu tô feliz? Só que isso não me dá o direito de ser burro e de jogar contra o time, cara. Para com essa merda, mano. Que saco. Eu tô tão puto, cara, que, sabe... Vamos para as perguntas, vai. Fábio Mola, o que você acha sobre as novas provas da Kroll? Então, saiu aí umas fotografias, tem o cara olhando, tem ali os tempos, né? Compara com o tempo que o Paulo César de Oliveira tá falando e ele vendo, né? Ele podia estar com a transmissão ao vivo no celular, na TV. Eu faço isso quando eu tô no estádio. Eu pego o sinal, não o sinal da internet, o sinal ao vivo, né? Celular que tem receptor de TV. E tá vendo. E tá vendo e tá ouvindo o que o Paulo César tá falando. Então, vai saber o que ele tava vendo. A investigação não consegue provar o que ele tava vendo. Mas... É só de mostrar, só de falar assim, ó, estamos com uma lupa em vocês. Nós vamos pegar isso e vamos pegar muito mais. Meu, já tá fazendo um estrago, cara. O canal do Alex está perguntando qual o passo a passo que o Palmeiras pode fazer agora, além de recorrer. Cara, tem diversas estratégias que advogado usa e que investigador usa, né, para pegar esquema. Então, eu não sou especialista nisso, mas eu acho que existem essas táticas. De primeiro pegar o bagrinho, né? Pega o bagrinho, ferra o bagrinho, faz ele abrir a boca e aí vai subindo a escadinha. Eu acho que seria uma das tentativas para ir subindo. O Michel Cabelho quer que eu fale sobre o Moisés. Cara, o Moisés está mal como todo time. O Moisés é mais uma peça que não está encaixando. Nenhuma peça está encaixando. Se você pegar o Lucas Lima, está mal. Se você pegar o Dudu, está mal. Se você pegar o Borja, está mal. Se você pegar o William, está mal. O Keira é o único que está se salvando porque ele é o que mais depende da individualidade. A maioria dos outros jogadores, eles dependem do coletivo para renderem. Então, aonde que está falhando isso? Será que é na saída de bola? Será que é a cobertura? Será que é a movimentação dos volantes? Tem uma série de possibilidades, né? De todos esses jogos, eu só vi o do Boca no estádio. E foi um jogo bem atípico, né? Então, eu confesso para vocês, eu estou com muita dificuldade de achar algo que faça sentido, que explique essa queda de rendimento absurda que o Palmeiras vem tendo nos últimos jogos. Estou com dificuldade mesmo. Eu preciso ver mais jogo no campo e eu não estou conseguindo, né? Então, não sei te dizer, cara. Não sei te dizer até que ponto quanto por cento da responsabilidade desse jogo ruim está no Moisés. Agora, também é o seguinte, o Moisés, ele está entrando sempre nos 15 minutos finais, nos 20 minutos finais. Ele, né, não está sendo o cara que entra no momento mais crítico do jogo, né? Ele já está entrando naquela fase final, em que o Palmeiras já desistiu do jogo, já está administrando a vantagem. Então, também tem isso, né? Felipe Cardoso quer que eu dê notícia. Eu não posso dar notícia, Felipe. Notícia sobre o Matos. Não sei, cara. Eu estava trabalhando hoje o dia inteiro. Eu não sou setorista, não sou repórter ainda. Agora, você tem a chance. Você, Felipe Cardoso Vieira e todos os 400 caras que estão assistindo esta live, tem a chance de fazer com que isso aconteça num futuro próximo, que é se tornando padrinho do nosso projeto. Então, seja padrinho, que quando a gente chegar em 1.000 padrinhos, atualmente a gente tem, tá perto de 400, tá difícil de passar essa marca de 400, né? Mas a gente vai devagarzinho, mais um, chega no 400, depois chega no 500, e vamos chegar no 1.000. Bom, já estamos no 400, é quase metade do caminho andado, né? E a gente começou esse projeto há menos de 2 anos. Então, tá indo bem, né? O que são esses padrinhos? São pessoas que acreditam nesse projeto, acreditam nessa condição de ter um palmeirense lá dentro, pegando informação, assistindo treino, trazendo informação em primeira mão para vocês, fazendo live, com uma visão palmeirense, não com uma visão de imprensa, né? E quem é esse cara? Sou eu, né? Eu estou me propondo a fazer isso. Então eu estou nesse processo de captação. E na verdade, quando eu falo eu, são todos, cara, porque tá todo mundo na mesma pegada. Quando o cara entra no projeto, a maioria deles, lógico que tem alguns que não se empolgam muito e acabam saindo, mas é uma minoria, cara. A maioria vem, fica, gosta e continua. Por quê? Porque a gente tem um grupo de WhatsApp que o nível de discussão é completamente outro do que a gente vê por aí. Nos últimos dias tá chato, mas é porque tudo tá chato, né? Mas mesmo assim, se você comparar o que está acontecendo no grupo do WhatsApp do Verdaz hoje, nos grupos, né, e o que tem por aí, minha nossa, né, é um paraíso. Então é um lugar diferente, é um lugar onde você que gosta de pensar um pouco mais, você que não é esse tipo de cara que vai na internet xingar jogador, você vai se sentir à vontade, você vai gostar. A gente vai crescendo, eles fazem parte do projeto. Então esses estagiários que estão aí cortando cabeça de corintiano, é tudo padrinho, cara. É tudo padrinho que acredita, que quer ver o canal crescendo, quer ver o projeto crescendo. E que, porra, eu só tenho a agradecer a todos eles, cara, por estarem fazendo esse trampo, né? Tem o estagiário que faz a rede social, tem estagiário... Meu, os caras ajudam, fazem parte, estão verdade, na verdade, eu sou a cara, mas tem já 400 caras por trás. Ficou meio Bambi, né, essa frase? Mas é bom, vai. Tem 400 caras ajudando, porra. Então, sejam vocês os próximos padrinhos, você que ainda não é, www.padrim.com.br, aqui por trás, padrim.com.br/verdazo, tá? Sejam bem-vindos, tá? Com quanto eu contribuo, com quanto você quiser, cara, com quanto você acha que... Primeiro, você tem que estar confortável, tem que caber no seu bolso, tem que ser um negócio que não... Sabe? Pô, em vez de você pagar no Cartola Pro, ajuda uma mídia palmeirense a ficar mais forte. É, uma cerveja, ou quanto você puder. Tem gente que dá coisas bem significativas, cara, porque são pessoas que são muito bem de vida. Então, é quanto cabe no bolso de cada um e quanto você acha que vale esse esforço que eu faço. É, eu preciso ter 1.000 caras, por quê? Para eu poder largar meu emprego. Eu preciso sair do escritório onde eu trabalho para poder acompanhar o dia a dia da academia de futebol. Senão é impossível. Então, aí vem o Felipe e pergunta... Ah, o que está acontecendo? Alguma notícia? Não tem notícia nenhuma, cara. O que eu sei é o que sai na imprensa. Entenderam? Então vamos lá. www.padrim.com.br/verdazo. O J. Lima. Ele quer saber se a gourmetização, com milhões de aspas, causada pelo aumento dos preços, trouxe mais para perto do estádio e das redes sociais o torcedor mais leite com pera, mimadinho. Ah, cara, não. Não, eu acho que não. Eu acho que esses mimadinhos... Tem muito mimadinho, esses que é classe baixa. Que é muito puto com o cara que ganha um puta de um salário e qualquer chance que ele tem de xingar um cara que ganha um puta de um salário, ele sabe? Tem de todos os perfis. Pega esses idiotas aí da internet, tem de todos os perfis. Então, eu acho um equívoco fazer a relação de classe social com esse tipo de comportamento. O Raí Alves. Raí Alves palmeirense. Raí, o cara chama Raí e é palmeirense. Então ele deve ter dado um desgosto pro pai dele. E no que fez muito bem. Raí Alves pergunta o que eu achei da atuação do Edu da Sena. Segura, tranquila, discreta. Ele nem chegou a ser muito exigido. Eu acho que quem fez uma grandíssima partida foi o Antônio Carlos. Felizmente. Ele mostra que ele reagiu, que ele não se deixou abater pelos erros cruciais que ele teve na temporada. E tá jogando muito, cara. Os dois últimos jogos já ele jogou muito bem. Então, tô satisfeitíssimo com o Antônio Carlos. E do Dracena, apesar da falta de ritmo, né? Eu acho que ele pegou um jogo até bom para ele. O Inter não atacou muito. Ele teve só dois momentos ali de ataque. Não levou muito perigo ao Jair. Sua dupla de zaga foi bem. Então, eu tô satisfeito. Vitor Carvalho tá com aquele olho clínico de preparação física. Cara, não dá para comentar sobre isso, bicho. No olho, tenho notado excessivo cansaço. Como é que você nota o cansaço, cara? Você não tem a maquininha, você não tem os dados, cara. Ah, você vê o cara arfando? Porra, o cara tá dando pique, lógico que ele vai arfar. Para. Henrico Cassela. Quer saber se os minutos ruins do primeiro tempo são reflexo da pressão da própria torcida no time. Muitos erros de passe, Felipe Melo tropeçando na marcação, etc. Eu acho que falta confiança. Foi o que eu falei ontem. Tá faltando confiança, cara, para os jogadores. E acho que o resultado foi importante para isso. Para devolver confiança aos jogadores. Pô, a gente consegue ganhar um jogo. Né? E não ganhou um jogo do Audax. Foi do Inter. O Inter de Porto Alegre, tudo bem que é um time que está esbagaçado, é um time que não é nem sombra do Inter de Porto Alegre, que sempre foi uma pedra no nosso sapato, mas não deixa de ser o Inter de Porto Alegre, cara. Então a gente ganhou do Inter, era um resultado que era meio que obrigatório, não só pelo momento, mas também pela tabela. O Inter em casa tem que ganhar, quem quer concorrer ao título tem que ganhar do Inter em casa, não é ponto que se deva perder. Se perder, vai ter que recuperar em jogos muito mais difíceis. Então, tinha que ganhar, ganhou. E essa pressão para ter essa vitória, eu acho que também fazia com que a confiança ficasse mais abaixo. Então, eu espero, eu torço, né? Não dá para cravar a tendência a melhorar. Mas eu torço que para esse jogo agora contra o Boca, o time já entre mais confiante, já consiga. Se conseguir um bom resultado contra o Boca, aí tem Chape em casa, que aí é jogo para embalar de vez, né? Jogar sério, jogar forte e botar uma pedra no que aconteceu, deixa para a diretoria continuar batendo no Corinthians, na Federação, na Globo, onde tiver que bater, mas nossos jogadores, nossa comissão técnica tem que se preocupar em fazer o time jogar bola. Ah. Ô estagiário, cada perguntinha que você está selecionando também está de brincadeira comigo, né? O Calera, que é padrinho, está falando assim, pô, os jogadores estão com dificuldades de fazer cera. Será que é porque eles querem mostrar serviço e daí não... Não. É cabacice mesmo. É muita cabacice. Falta malandragem, falta um líder de esperteza nesse time. Sabe? O Jailson é um cara que é mestre nisso, só que ele não consegue influenciar os outros porque ele está lá no gol, lá atrás. Tem que ter um cara no meio do campo. O Keno fez isso muito bem ontem no fim do jogo. Foi o único que entendeu o que tinha que fazer. Pega a bola, espera o jogador, espera o toque e cai. Falta. Protege, espera a pancada e cai. Falta. Um minuto só nisso. Tem que fazer isso nos últimos 10 minutos sem parar. Todos fazem contra a gente. César Fedato reparando aqui um detalhe. Parece detalhe, mas não é. Roger Machado sentado no banco os 90 minutos. Você acha normal? Não. Principalmente porque a gente sabe que ele é um cara agitado no banco. Então o fato dele estar sentadão ali mostra que tem algo diferente. O quê? Não faço ideia. Mas tem algo diferente. Não sei, gente. Isso não é uma coisa que me tira o sono, não é uma coisa que o Roger não está sentado, não está em pé, está sentado. Não vou ficar encasquetado com isso. Mas que tem coisa diferente, tem. Não sei o que é. Pode ser uma coisa diferente que não significa nada. Apenas diferente. Ou pode ser alguma coisa que realmente indique. Não sabemos, gente. Então, em vez de ficar, sabe, imaginando apocalipse, vamos pensar em coisa positiva. Não começar a pensar em desastre. João Vitor quer saber se os erros de saída de bola no início está relacionado com o fato do Lucas Lima ter parado de voltar para ajudar. Foi uma das coisas que ele foi cobrado. Ele estava vindo muito para trás, vindo muito buscar jogo e comprometia a função primordial dele, que é ser o cara do penúltimo passe, né? Do último ou penúltimo passe. Não, eu acho que o fato do Palmeiras errar muitos passes no começo do jogo foi a pressão do Inter. O Inter veio com uma proposta corajosa, né? O Maionese lá, o técnico do Inter, ele mandou o Inter marcar a saída de bola do Palmeiras no Pacaembu, corajoso. E deu certo. O Palmeiras não conseguiu fazer a tradicional pressão que o time da casa faz, sempre nos minutos iniciais, foi a tática dele. Não deixa os caras sufocarem a gente. Se eles fizerem um gol, ferrou. Foram bem, o Inter jogou bem ontem, dentro de sua limitação. Então tá de parabéns o Inter, cara. O Carlos Moura aqui pergunta, Periscatso, que sou eu, né, em tese. Explica melhor quanto a valores. Valores do quê, cara pálido? Eu não sei do que você está falando. Ah, deve ser do padrinho, é isso? Não tem explicar melhor, cara. Você, na hora que você fica padrinho, vou ficar padrinho. Aí o site vai te perguntar, quanto você quer colaborar por mês? Aí você fala, quero colaborar com R$1.000 por mês. Eu quero colaborar com 20, 30, 10, 5, quanto você achar que o esforço merece e quanto cabe no seu bolso. Não pode ser uma coisa que pese para você. Porque eu preciso de solidez. Eu preciso que vocês me proporcionem essa renda. Que essa renda, cara, eu vou pagar minhas contas, eu vou pagar a escola da minha filha, eu vou pagar as contas da casa, eu vou fazer supermercado. Se vocês pararem de uma hora para outra porque está pesando, vocês me ferram. Então tem que ser um valor que vocês possam comprometer, que não vai pesar em vocês. Claro, a não ser no caso de, puta, ficar sem emprego. Aí claro que, né, prioridades são prioridades. Mas no ritmo normal, que não pese para vocês. Então é essa a ideia. Tá? Eu não sei se foi isso que você perguntou, mas eu aproveitei e respondi. Lisandro Martelo. O que a Globo teria a ganhar com a espanholização por aqui? Seria talvez diminuindo a cobertura nos outros times e assim economizar com o pessoal? Porque para mim não faz sentido. Cara, deve haver estudos que indicam que é muito mais lucrativo para uma rede de televisão você ter o campeonato polarizado. Você certamente diminui muito os custos, você não tendo que fazer cobertura extensa de 12 times, você faz a cobertura de 4 ou 5, sendo que com dois times a força total, que é o que acontece na Espanha. E o resto, cara, é só notinha de rodapé. Então imagina, o Fluminense, não vai mais ter setorista no Fluminense, não vai ter mais nada, vai ter uma notinha ali, sabe? O assessor de imprensa manda e o cara, se tiver um cantinho ali no site, o cara põe. Na televisão não sai nada, só vai sair os dois. Então diminui os custos. O que mais, cara? Eu acho que deve ter muitas outras questões estratégicas. Aí precisa pensar um pouco, dar uma viajada um pouco aqui, mas certamente a gente acha, viu? Agora, eu não sei por que não faz sentido. Faz sim. Vamos pensar um pouco, vamos devagar um pouco. Eu até vou lançar essa discussão lá no grupo de padrinhos, que sempre sai umas ideias boas de lá. Agora eu não consigo pensar porque eu estou fazendo o programa, mas é só pensar um pouquinho que a gente descobre. Renan Palharuzzi, que é padrinho, ele fala assim: você tem falado muito sobre maturidade e o fato de termos um elenco muito juvenil. Psicologicamente, o que precisa ser feito para mudar isso? Contratar algum profissional especialista? Então, eu acho que primordialmente um líder dentro de campo, um líder no elenco, um cara que, sabe, não é muito difícil de fazer isso, sabe, de perceber um momento no jogo e esfriar o jogo. Sabe, o Cruzeiro fez isso tanto com a gente no ano passado. O Cruzeiro é time grande. O Cruzeiro cozinhou os jogos contra a gente sempre que precisou. Eliminou a gente, né? Quando, naquela Copa do Brasil, que eles abriram 3-0, a gente buscou 3-3 e a gente estava atropelando eles para fazer 4-5-3. Eles pararam o jogo. Eles cozinharam o jogo e a gente não saiu do terceiro. Porque a gente ia amassar o Cruzeiro. E aí no segundo jogo foi 0-0, o Palmeiras até fez um gol e o Diogo Barbosa empatou no final e eles ganharam no gol fora. Mas o Cruzeiro, na própria partida do Brasileiro, que eles roubaram a gente, né? O Weber roubou a gente, o gol do Borja anulado. Quando o Palmeiras estava para fazer os gols para ganhar, também esfriou o jogo. Então é jogador, cara. Agora, psicólogo. Eu acho impossível que um trabalho de psicólogo seja algo dispensável, algo que não vale a pena. Deve valer. Eu só não tenho segurança para escolher o profissional. Porque é um tipo de trabalho tão intangível que como é que você avalia um bom profissional de psicologia aplicado ao esporte? Eu acho tão difícil fazer isso, cara. Pode chegar um... Tem umas figurinhas carimbadas aí no mercado que são tidas como os tops. O que garante que é o trabalho desses profissionais tidos como top que está dando algum resultado, cara? Porque tem tanto fracasso desses profissionais top também. Aí quando eles quando o time fracassa, fala assim, ah, a culpa não é do psicólogo, a culpa é dos jogadores. Então é intangível. Você nunca sabe se o sucesso é por causa do psicólogo dos jogadores e não sabe se o fracasso é por causa do psicólogo dos jogadores. Então é muito difícil, cara. Eu realmente não saberia como tomar essa decisão. Mas ainda bem que, né, eu não preciso saber disso também. Mas que deve ser bom ter um bom psicólogo, uma boa equipe de psicólogos dando suporte para os jogadores, deve ser bom. Eu não sei como escolhê-los, não sei. O padrinho dos abraços aí, você tá anotando? Vocês que querem abraço, já vão mandando abraço, que o estagiário do abraço está anotando. E no final ele passa a lista para mim, eu mando abraço para todo mundo. Então vão mandando abraço aí que ele vai pescando. O Flávio pergunta, quanto que o mau desempenho atual pode ser atribuído à subida de nível dos adversários? Lembrando que desde o Mirassol só jogamos bem no primeiro jogo contra o Gambá. Não acho, cara. A gente jogou bem contra o Novo Horizontino. Muito bem, aliás. Jogamos bem no primeiro jogo contra o Santos. Primeiro tempo, principalmente. Contra o Gambá, a gente jogou bem lá em Itaquera. Então, não vejo assim, cara. É claro que adversários mais qualificados vão tornar o jogo mais difícil. Isso é claro. Mas eu penso que o Palmeiras perdeu confiança, cara. Se o Palmeiras fosse campeão paulista, ninguém estava falando de queda de rendimento, cara. Provavelmente o Palmeiras estaria... A gente estaria feliz pra cacete. E provavelmente teria ganho do Boca, teria ganho do Botafogo. E aí bola de neve, né? Em qual canal vai ser o Mesa 42 na quinta? No canal do Fernando, do Insta Verde. Aliás, o Fernando, ele fez uma live ontem com o Zé. E me detonaram no começo. Traidores, malditos, dromedários. Mas eu já falei pra eles que vai ter troco no Mesa. Porque aí eu vou falar pela frente. Quero ver vocês falar de mim. Não, tô zoando. Não, vai ter um debate bom. O tema é muito interessante, o tema que eles levantaram. E a gente diverge. Então, fiquem atentos no Mesa 42, na quinta-feira. Vai ter pau. É polêmica. Todo negócio de sangue, né? Estão mandando abraço aí, ô animaizinhos. Sei lá o que eu quero saber. Ah, não, esse já foi. Ah, não. Você acha que a queda de rendimento de alguns jogadores considerados selecionáveis pode estar relacionada com alguma frustração deles por não serem convocados pelo Tite? Difícil saber, cara. Pode ser. Pode ser que sim. Mas é difícil saber sem estar vendo de perto, sem estar vendo os treinamentos. É por isso que essa história de estar lá na academia de futebol é tão importante, cara. Esse olhar precisa ser mais próximo. Então a gente pode fazer uma porrada de teoria aqui. Ah, tá. Tudo faz sentido, mas também tudo pode ser apenas teoria. Como é que a gente vai saber se isso é verdade ou não? Ou ter mais chance de saber se isso é verdade ou não? Com o olho direto no dia a dia dos caras. Aí a gente consegue pelo menos sentir um pouco mais de perto isso. E aí eu poderia, por exemplo, responder essa pergunta para você com muito mais propriedade. Agora, assim, vendo a distância, cara, é só chutando mesmo, cara. E aí é bobagem, né? Especular. Rinaldo Bianco, que tal uma campanha para aumentar o número do sócio-avante? Cara, Rinaldo, parabéns pela sua visão. O avante, cara, é a coisa mais importante do Palmeiras, para o Palmeiras continuar forte. É muito mais importante que bilheteria, é muito mais importante que patrocínio, é muito mais importante que venda de jogador, porque é aquele modelo de receita mais confiável, que pinga todo mês e que não morre, porque é dinheiro verde, cara, é dinheiro que vem da torcida. Então, você ter um time forte financeiramente, bancado pela torcida, é o que de melhor pode ter para um clube. E o Palmeiras está se acomodando em cima das outras receitas, principalmente do patrocínio. Então, devia partir do Palmeiras fazer campanhas e mais campanhas e mais campanhas para continuar crescendo avante, não parar nunca. Quantos milhões de palmeirenses tem no Brasil? Quantos sócios tem o avante? Então, olha o espaço que tem para crescer. E o Palmeiras não faz isso. Aí vem o Rinaldo e fala assim, por que você não faz uma campanha? Pois é, tem que partir da própria torcida fazer campanha pro avante. É brincadeira, né? É brincadeira. Mas tudo bem, eu acho válido. Aliás, eu estava até conversando com os amigos da mídia palestrina para a gente organizar realmente um boom, um novo boom, tentar fazer uma comunicação bacana para trazer de volta o torcedor palmeirense para o avante, que teve, né, uma explosão muito grande em 2015, e desde então vem tropeçando e vem caindo. Então, realmente precisa identificar. Então você, que deixou de ser avante, volte a ser. O que eu ganho com isso? Um time forte. O avante podia ser melhor. Podia ser muito melhor. O Palmeiras podia fazer um programa de sócio-torcedor com mais atrações, modelos diferentes, para tipos diferentes de palmeirense. Podia, mas não faz. Isso diminui o seu amor pelo Palmeiras? Mas eu não vou ter nada em troca. Vai ter time forte. Mas o meu dinheirinho vai, porque não é só o seu. É, junta com o do outro. Se todo mundo pensar que nem você, nosso avante vai ser um fracasso. Então todo mundo tem que pensar. Gente, eu faço o meu avante desde a onda verde. Sabe? É o mínimo que eu posso fazer pelo Palmeiras, por tudo que o Palmeiras faz por mim. Tudo bem, eu tenho alguns, como fala? Algumas contrapartidas, que é desconto no ingresso e tal, óbvio, porque eu moro aqui em São Paulo. Quem não mora em São Paulo não tem tantas contrapartidas assim. Mas eu garanto para vocês que se eu não morasse em São Paulo, eu seria avante do mesmo jeito. Talvez um outro plano, mas eu seria avante do mesmo jeito. E espero que vocês, pensem não em ter contrapartidas pessoais. A contrapartida é você estar numa corrente para ajudar o Palmeiras. Seja avante, seja sócio avante. E não só seja sócio avante, como traga mais palmeirenses. Convença outros palmeirenses a serem sócios avante. Isso é mais importante do que qualquer outra contribuição que você dá na vida, cara. Eu penso assim porque se você está aqui numa live, numa segunda-feira à noite, é porque você deve dar uma puta importância pro Palmeiras, né? Senão você não estaria aqui. Então, não tem como não ser. Tem 415 aqui assistindo agora. Tinha que ter 415 sócios avante, cara. Numa boa. Então, fique sócio avante. Veja lá o plano que cabe no seu bolso. Fique sócio avante, cara. Tem que ficar. Então, boa, viu, Rinaldo? Parabéns. O Juarez Júnior quer saber de quanto é o passe do Antônio Carlos, até quando é o empréstimo, até quando tem lá na seção elenco do Verdazzo. Não tenho de cabeça, é claro, mas é só você ir lá. Verdazzo, elenco, tem lá a data do contrato dele. Quanto é o passe, eu não sei. Não acha que as trocas do Roger são muito sempre 6 por meia dúzia? Não sempre, ontem foram. Ontem foram ridículas as trocas dele. Aos 34 do segundo tempo, ele troca Borja por William, por Daverson e Dudu por William, precisando segurar o resultado. Aos 34, não é que, pô, vou botar os 10 do segundo tempo para tentar matar o jogo. Ok. Aos 34 do segundo tempo vai fazer isso? Cara, aos 34 do segundo tempo põe o Thiago Santos, porra. Sabe? Ontem ele foi muito mal, mas não é sempre que é isso. Eu acho que a gente não pode generalizar por causa de um ou dois jogos que ele ficou abaixo. Marcelo CL quer saber se eu não acho que o Antônio Carlos tem ansiedade. Não, não acho. Acho que quem tem muito mais ansiedade que ele é o Thiago Martins. Aparenta. É aquele negócio. A gente está olhando de longe e está especulando. Não é bom fazer isso. Luiz Carlos Guimarães está de bronca com o Felipe Melo. Eu também. Caiu muito e já está, assim como o Lucas Lima no jogo passado, chegou num ponto que puta banco, e o Lucas Lima só não foi pro banco porque o Guerra machucou. O Felipe Melo chegou nesse ponto também, banco, banco, troca, põe outro. Põe o Thiago Santos. Ou põe o Tietê. De repente o Tietê, com esse banquinho aí, ele volta a ser, quem sabe, o insaível que a gente conheceu. Jogou muito bem algumas partidas esse ano mesmo, ele teve partidas muito boas. 2016, nem se fala, né? A gente foi um dos melhores jogadores do país. Mas, enfim, é uma alternativa. O Jean, cara, o Jean tá de volta. Vocês lembram do Jean? O Jean é um puta jogador, cara. Falar em Jean, o Jean Campos fala que o Palmeiras tá muito espaçado. Tá mencionando falta de confiança. Eu acho que é também. Ô, estagiário, tem muito gambá aí? Vocês estão matando os gambás aí? Tem um monte de pergunta aqui, viu, estagiário, que você está fazendo, que eu já respondi. Então, o Augusto Pires, por exemplo, fez uma pergunta que eu já respondi. O Sérgio Ricardo fez uma pergunta que eu respondi mais ou menos. O Luiz Carlos está perguntando se eu não acho que esta malícia os jogadores têm e o que falta é orientação para usar. Não. Ué, malícia você não precisa de orientação para usar. Malícia é malícia. Malícia é aquela coisa de você entender a hora certa e fazer a malandragem. Malandragem do futebol, aquela coisa natural do futebol. Você não precisa de. Professor, posso matar tempo? Porra, isso não existe, cara. Você joga bola. Desculpa falar assim, mas. Luiz Carlos, por favor. Professor, posso fazer uma catimba? Ano que vem, com duas TVs disputando, acho que pode acabar esse esquema da TV influenciar juízes? Cara, não, porque se tem um esquema para ficar um cara ali na beira do campo vendo e passando instrução, não importa se tem uma ou duas, o cara vai sintonizar na TV que está transmitindo e vai fazer o esquema. O que não pode é ter replay antes da bola continuar a rolar. Ah, isso eu queria ver eles mudarem a regra. Ó, não pode passar replay enquanto a bola não voltar a rolar. Então, teve um pênalti duvidoso? Não tem replay. Tem replay ali no árbitro de vídeo, tal. Se for da regra, pede e tal. Mas se não tem o árbitro de vídeo, se não está na regra, a TV que transmite o jogo para os espectadores não pode passar o replay até o juiz decidir e mandar bater ou, enfim, tomar a decisão que tem que tomar. Se bem que se quiser fazer o roubo mesmo, a TV pode fazer um núcleo ali, uma salinha escondida com o VT, ver e ter a comunicação e passar do mesmo jeito, sem passar pela TV aberta. Dá para fazer, não é difícil, mas que complica, complica. Imagina, vaza um esquema desse, é muito complicado, né? Para fazer um esquema desse tem que ter muita confiança no, na blindagem. O João Paulo pergunta se eu mudaria o time para o jogo contra o Boca. Ah, eu mudaria, cara. Eu acho que o Felipe Melo tomou cartões nos últimos 6 jogos. Em todos ele tomou cartão. Tem isso também. Ele tá chegando atrasado. Ele tá, né? Fora aquele cartão vermelho da primeira final. Nos últimos 6 jogos que ele esteve em campo, lógico, no segundo jogo da final ele não tava. Mas nos últimos 6 jogos que ele esteve em campo, ele levou cartão em todos. Ele já tá pendurado no brasileiro. 2 jogos, 2 cartões. Tomou cartão no Paulista, tomou cartão contra o Boca, tomou cartão em tudo que é jogo. Contra o Novo Horizonte, contra o Santos, tomou. Então, tá chegando atrasado. Tá errando passe, não está vivendo um bom momento técnico, então tem que sair, cara. Eu tiraria o Felipe Melo. O Reginaldo quer saber se o melhor presidente vai voltar. Deve estar falando do Paulo Nobre, suponho que seja. Não, Paulo Nobre está curtindo a vida, está correndo de rali, está viajando, está tirando selfies, está passeando, cara. Está aproveitando a grana que tem. Caio Ferrari, se não me engano, você é o Caio Ferrari do Orkut. Caio Ferrari do Orkut, morde fronha, aposto que é você. Caso venhamos, morde fronha era o apelido sacana que botaram nele, né? Se for, dá um joinha aí. Caso venhamos a fracassar em 2018, você acha que não seria ideal fazer uma reformulação geral no elenco igual a 2014, 2015? De jeito nenhum, Caio, de jeito nenhum. O que pode é você mexer em mais peças, você pode mexer em uma peça que é mais pilar, né? Mais significativa, mudar um pouco a cara, refazer o projeto, isso sim. Agora, depende de como, cara. Se você perder todos os campeonatos, mas o time estiver jogando bem e precisar só de um ou outro ajuste, não tem por que fazer isso, cara. Depende de como o time vai encerrar o campeonato jogando, independente da conquista ou não, da falta delas. Para você tomar uma decisão se você vai fazer uma reformulação no elenco, é diretamente relacionado com o desempenho, não com o resultado. O Renan Silva quer saber o que eu acho da mídia querendo empurrar a goela abaixo da gente que os Marmitas é o melhor time do país. Cadê a novidade? Né? Então, isso que eles fazem. Isso é o que eles fazem. Eu não vejo novidade nenhuma nisso. Dá muito desgosto, dá muita raiva, mas isso dá mais força, gente, pra gente fazer esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Então, é o que a gente sempre fala. Teve muita gente hoje falando nos gols do Fantástico eles detonaram a gente, falaram que a gente ganhou roubado, não sei o que, eles nunca fazem isso, é guerra, cara. E por que que você assiste a Globo mesmo? Por que que você assiste a TV? Por que que você assiste esses programas de comentarista que vocês sabem que são falsamente imparciais? Eles são parciais, mas com uma camisa imparcial. Então, venham pra nós, cara, pra nós que somos palmeirenses, a gente é parcial assumido. Então tudo que eu falar aqui, você vai falar, meu, você tá falando que você é palmeirense. Tá, sou. Então você dá o desconto. Esse cara é fanático? Sou pra caralho. Mas se você tiver um argumento contra o que eu falo, melhor ainda. Agora, eu sempre vou falar de coração e sem detonar o Palmeiras, nem nas entrelinhas e muito menos nas linhas principais. Jamais vou fazer isso. E lá vocês só vão ver isso acontecer. Então, larguem dessa mídia tradicional. Venham para a mídia palestrina. A gente está se esforçando para cacete, que é para poder proporcionar isso para vocês. Sabe? Desintoxicar o palmeirense dessa corja. E o Scarpa? O Scarpa continua com o processo rolando. O processo é entre ele e o Fluminense. Tendência total de todo mundo que eu escuto que entende do assunto é que ele vai ganhar. É questão de tempo. O Fluminense quer dinheiro. Só isso. Então é questão do Palmeiras avaliar o quanto vale meter uma grana para puxar o Gustavo Scarpa. E não sei, cara. Ó, eu acho que para quem fez um seguro de 2 milhões para ter o Everton, porque o Everton estaria livre agora em maio, né? Ia vir de graça. O Palmeiras pegou 2 milhões para ter ele desde janeiro e ele jogou um jogo só. Lembra que eu falei? É um seguro. Porque se acontece alguma coisa com o Jair Ciclo Prazo, a gente tem o Everton. O Palmeiras fez um seguro goleiro. Meteu duas milhas. Pô, quem fez um seguro de 2 milhas, pô, dá 2 milhas pro Fluminense que eles liberam. Liberam. Tá, dá o Deverson de contrapeso, sei lá. Porque tá fazendo falta pra cacete, Gustavo Scarpa. Tá fazendo falta. De repente, dá dinheiro pro Fluminense e vamos ganhar essa porra, sabe? Abraços! Abraços! Cadê o abraço? Quem que é o cara dos abraços? Eu não sei quem que ficou com os abraços aí, me ajudem. É o Estagiário Neto, cadê? Tá mandando aí, meu? Ah, os abraços, vamos lá. Flávio, Laís e Sofia, tudo da família do Flávio Ferreira. Abraço para todos. Lençóis Paulista, Brás Teixeira, esse não precisa nem anotar, viu? Esse abraço toda vez. Carlos Muraki, Palmeiras, Allianz Parque, Copa Rio. Ah, isso daí, você tem que botar um nome decente, né, cara? Você bota um nome desse e ninguém sabe quem é você. Eu vou mandar um abraço pro Palmeiras, Allianz Parque, Copa Rio. Jaisson Ferreira, salve para Uberlândia. Jefferson Zachary, que também, né? Esse é figurinha carimbada. Padrinho. Eric General. Marcos Ferreira. Quer abraço. Falou com o estagiário do abraço. Estagiário, manda ele mandar um abraço para mim, de Guarulhos. Tá bom. Abraço pro Marcos Ferreira, de Guarulhos. Nova Chavantina no Mato Grosso, Jean Campos. Boa, Jean. Paulo Roberto Espina, que é de Cabreúva. O Ivo Santanelli, que é de Pirituba, aqui na Zona Oeste da capital paulista, que também está sempre aqui. Marcos Biancardi, é padrinho, corneta, do Ipiranga. Várzea Alegre, no Ceará, é onde mora o Raí Alves, que sacaneou o pai. Muito bem, Raí. Sinop, no Mato Grosso. Wellington Porto. Puta, é legal pegar essas cidades longe de São Paulo. Fico tão feliz com isso. Felipe Martim, ou seria Martin? É Martim, né? Tá em Barcelona. Que tá, deve ser o quê lá? Umas meia-noite, deve ser? Meia-noite, uma da manhã? Vai dormir, cara. Anderson Palomo, de Marília. Terra do Mac, terra do Jorginho Putinati. Esse Paloma, ele tem umas gracinhas, viu? Sávio Souza, quer um salve? Salve, Sávio! Tô on fire hoje, né? Eles já falaram aqui. Juarez Júnior, mora em Marechal Deodoro, nas Alagoas. Puta, que legal. Natal, no Rio Grande do Norte, onde mora o Ricardo Silva. Quem mais? William Rossimanda. Não, William Rossi. Espaço manda um abraço por trás para eles. Para eles quem? Para os padrinhos. Tá bom. Ricardo Silva já foi. É, Mirassol, palestrino de Mirassol. Canábico. Larga disso, rapaz. Megaluri de São Bernardo. Vocês têm que pôr o nome, não esses apelidos. Leandro Lopes de Joinville. Diego Coradini de Cascavel. Rodrigo Cavaleiro de Jacarezinho. William Rossi de Campinas. É, que mais? Rodrigo Gomes de Brasília. É, tem bastante gente lá em Brasília, ele está falando. Marciano Souza de Marte, não, de Paranavaí. Estou corajoso hoje, além de tudo. André Gustavo de Pato Branco. Luiz Augusto de Indaiatuba. Vitor Emanuel. Jaque Silva. Peterson Lima. Caio Ferrari de Santa Cruz do Rio Pardo. É o Mor de Fronha, tenho certeza. Luiz Augusto de Indaiatuba. Gustavo Almeida de Campo Grande. Eli Carlos. Chega de abraço. Chega de abraço. Tem um monte de abraço e eu não vou acabar nunca. É muito legal, né, ver que vocês estão aqui. E acompanhando, e dando força, e prestigiando. Então, deem clique no joinha. Sempre que vocês verem um vídeo, joinha, né? Não custa nada. Aquele clique no sininho para assinar o canal, para o canal crescer. Ah, mas é importante para o canal, porque quando você clica no joinha, quando você clica no sininho, o YouTube começa a prestigiar mais o canal, e ele começa a divulgar mais os vídeos para quem não é assinante. Então, é importante para o crescimento do canal também. Então, dê o joinha, dê o sininho. E sempre, né, aquele apelo final para se tornarem padrinhos, para a gente chegar no 1000 logo, né? Quem sabe no final do ano, no meio do ano que vem, precisa aumentar o crescimento aí, a gente chega mais cedo do que a gente imagina. Tá bom, pessoal? Quarta-feira, então, tem jogo contra o Boca, pré-jogo, pós-jogo, e quinta-feira, mesa 42, no canal do Fernando do Insta Verde, e vai ter treta, já tô avisando. Tá? Quinta-feira, mesa 42 e sexta de volta com o Periscatso. Valeu, rapaziada. Obrigado pela companhia e até a próxima.